Deus está passando aqui. Ele está nesse lugar, deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Jesus está passando aqui. Ele está nesse lugar, deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Lá em Samaria, Jesus Cristo passava, junto ao poço de Jacó, uma mulher estava. Ele então parou, pediu água pra beber, a mulher o negou e pôs-se a dizer: como sendo eu samaritana e tu um judeu, tu vens pedir água pra beber, sabendo tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então Jesus, olhando pra ela, disse: olha, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, pedirias da água da vida e eu te daria. Então Jesus revelou a sua vida e a mulher começou a gritar bem alto e dizer: é o Messias, é Jesus, ele está aqui. Jesus está passando aqui, ele está nesse lugar, deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Jesus está passando aqui, ele está nesse lugar, deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Jesus está passando aqui, irmão. Sinta a sua presença nesse lugar. Jesus está passando aqui, ele está nesse lugar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Jesus está passando aqui, ele está nesse lugar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. O milagre chega e o mal desaparece. Ele está passando aqui, podes contemplar. Deixa Jesus então te tocar e você vai ver o que ele vai fazer. Ele está nesse lugar e tem muitas bênçãos pra você. Jesus está passando aqui, ele está nesse lugar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Jesus está passando aqui, ele está nesse lugar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Jesus está passando aqui, ele está nesse lugar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Jesus está passando aqui, ele está nesse lugar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Deixa ele te tocar, sinta ele te tocar. Sinta Jesus.